ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um Boa Tarde Antena Web, já cá estamos de volta. Pois é, mais uma semana, mais um fim de semana neste caso, e estamos então de volta numa altura em que estamos a fechar mais uma semana de estreias. Pronto, não todo, porque ainda há mais alguns filmes para estrear na próxima semana, neste caso há mais um que vai estrear amanhã, mas tirando isso, há aqui alguns programinhas, enfim, algumas estreias que nós vamos ter por cá. Pois é, e uma delas, como disse amanhã, chama-se O Que Há de Novo. Programa interessante esse. Bom, mas para já vamos mesmo às apresentações. Sou o Carlos Bonaparte, este é o Boa Tarde Antena Web, todos os domingos aqui na Rádio Antena Web. Abrimos as portas com More Than Death, uma música fantástica, que eu acho, pelo menos, uma música fantástica e que nos traz então o ritmo da tarde e dos anos 90 também. Pois é, ora então, abrimos as portas com esta música, More Than Death. Vamos agora seguir com mais três, que me deixam algumas saudades. Tudo Para Te Amar, dos Santa Maria, Esqueci o Nome das Coisas, dos Entre Aspas, e Ninguém Está Imune, dos Milênio. São apenas três músicas, para mim muito especiais, já estão a ver de quem é que elas são, não é? 1939. Bom, e partilho-os então consigo, estimado ouvinte. Vamos à música. Eu volto daqui a pouco para mais temas e conversar um bocadinho mais consigo. Até já! Please fasten your seatbelt. notícia na web. Um caso sério na radiofonia. Pois é. Ora bem, Milênio com este tema, que dá pelo nome então de Ninguém Está Imune. Pois, nem eu. E hoje dei-me as saudades da década de 1990, neste caso do ano de 99. Eu não vou dizer que será tudo lá, mas será mais anos por aí. Porque reporta-me estas músicas um bocadinho à minha infância, à minha adolescência. E a verdade é que apesar de ter sido uma altura dramática na minha vida, foi uma altura ao mesmo tempo mágica. O ano de 1989, por exemplo, foi o ano em que eu me liguei com a música. Foi a 2 de julho, neste caso. E no dia 2 de julho acordei de manhã com algumas músicas que hoje vão passar aqui por essa ordem. Pelo menos pela ordem com que eu ainda me lembro. Vamos ficar com Micaela, com o tema Erros de Amores. Shania Twain, com That Don't Impress Me Much. E com My Love Is Your Love, da cantora Whitney Houston, que nos deixou há pouco tempo. 3 temas. Pois é, eles têm até algumas semelhanças, em termos, sobretudo as duas segundas. Estas músicas eu recordo-me perfeitamente de ter gravado numa cassete de vídeo e mesmo por esta ordem. É que foi mesmo por esta ordem. E portanto eu decidi partilhá-las convosco hoje. Eu vou seguir mais ou menos a ordem da minha cassete de vídeo, o mais fielmente que eu consigo, porque já passaram 13 anos desde que gravei essa cassete e já passaram 12 desde que não assisto a essa cassete. Nem sequer sei se hoje, entre aspas,

the judgment day. Ouvintes, e insistindo em matar saudades desta cassete de vídeo, vamos para mais três músicas. A quarta delas, e estava eu a gravar isto por cima de um filme que dá pelo nome de A Lista de Schindler, imagina lá as coisas que eu destruía para gravar a música. A música dos Backstreet Boys, I Want It That Away, na altura gravei-a na MTV. Dessa recordo-me perfeitamente. As outras duas, bem, a primeira sei que foi na Sala Música, as outras duas sei que foram na VH1. Esta foi na MTV. Tal como também haveria de ser a música seguinte, o tema que dá pelo nome de Look At Me e é cantado por Jerry Ariwell. Estas duas músicas então gravei-as precisamente neste canal. Quanto à terceira música, há outra, já confesso que já não me recordo onde é que a teria gravado, mas creio que talvez no programa, na MTV, que na altura de manhã dava música, pelo menos de manhã dava música, agora não sei, já não assisto tanto tempo a MTV. De todas formas, vamos aqui ouvir Living La Vida Louca, música de Ricky Martin. Eu na altura tinha uns gostos interessantes, no mínimo. Não, eu só gravava as músicas que gostava. Eu por acaso lembro-me, acho curioso, porque eu lembro-me inclusive da imagem dos videoclipes, da transição dos videoclipes. Por exemplo, a música Look At Me tinha, o início era um bocado, tinha uma cor predominante branca, porque a minha noção dos videoclipes é um bocadinho esta, não é? Aquele som do avião, não sei se passava ou não algum avião, mas certamente passaria, na música dos Backstreet Boys, I Want It That Away. E depois também, quanto à música de Living La Vida Louca, bom, ainda não tem grande imagem, mas de todas formas, era uma música que eu gostava muito na altura. Eu desconheci, sabia que estava a gravar por cima de um filme, mas desconhecia até que ponto é que, enfim, é que estaria, portanto, qual é que era o filme, não é? Pronto, depois lá discutiram comigo, mas também, pronto, resolveram o problema muito facilmente. Compraram um cassetes de vídeo e a partir daí foi tudo muito mais fácil. Comecei a gravar por cima de cassetes virgens, músicas, a fundo, pronto, que eu gostava, não é? Bom, e digamos que durante as próximas edições, o programa Boa na Tarde, Antena Web será uma espécie de hino a estas cassetes de vídeo. Não de todo, como é lógico, não de todo. Aliás, esta música da Amy, não de todo, não foi. Eu sei que a primeira edição de hoje não foi nada assim. Mas pronto, de todas formas, aliás, nem a música dos Milene também, já não me recordo se gravei ou não, mas se gravei não foi na primeira cassete. Nem da pouco, mais ou menos. Pronto, mas então fiquei com estas melodias na minha cabeça, com esta ordem, inclusive. Lembro-me até à 12ª, mais ou menos. Depois, a partir daí, já começa a... Sei que a 13ª foi Britney. A 17ª, acho eu. Ou a 14ª, já não me recordo. Foi a 14ª do Jamiroquai. Mas pronto, nós vamos ouvindo musiquinhas para já que eu gravei. Nessa altura, vamos ouvindo para já musiquinhas, então, desta cassete de vídeo. Recordo os nomes. Backstreet Boys, I Want It That Away. Também Look At Me, da Jerry Ariwell. E, por fim, Living La Vida Louca, do Ricky Martin. Três temas, então, de 1999, que a 2 de julho faziam bastante sucesso. Yeah. You are my fire, the one desire, believe. When I say I want it that way, but we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me. fire, the one desire you are. Sua melhor sintonia. in New York City. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane. Alright, upside, inside out, living the vida loca. Should push and pull you down, living the vida loca. Her lips are devil red and her skin's a color mocha. She will wear you out, living the vida loca. Take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain. Like a bullet to your brain. Come on! Upside, inside out, she's living the vida loca. She'll push and pull you down, living the vida loca. Her lips are devil red and her skin's a color. Não ia encontrar a música do Ricky Martin, mas... Não, está aqui, está aqui. Ora bem, vamos por um breve intervalo. Vamos lá então, mas antes tenho para vocês mais três musiquinhas. Agora fugimos aqui a sétima melodia. Portanto, vou ter que passar para a oitava, nona e décima. Porque a sétima, por acaso, não sei qual é que era. Já não me recordo qual é que era a sétima melodia. Pois, não. Já não sei qual é que era. Paciência. Bom, mas sei qual é que era a oitava, nona e décima, portanto vamos seguir na ronda desta lógica, não é? Uma das músicas que na altura também tocava muito e que era mais por estas bandas, embora eu creio que a gravei precisamente na... ok, já sei qual é que era a sétima música. Bom, a sétima música, então, antes que eu me esqueça, vamos lá. A música de Madonna, Beautiful Stranger, eu estava a dizer que era a nona, não, era a sétima. Beautiful Stranger, de Madonna, uma música que eu gravei nitidamente na MTV e já às 11 e tal da manhã. Sim, porque eu levantei mais, não sei que horas é que era, mas na altura ainda acordava cedo, tipo 6h30, 7h, coisas do género. Às 9h já estava eu a gravar, não é? Já estava eu a gravar a música da cassete de vídeo, por acaso uma altura mágica. E acho que é uma altura inigualável para mim. De todas formas, dizia eu então que vamos ficar com esta melodia, ou com estas melodias, Beautiful Stranger, da Madonna. E a tal música que eu ia falar há pouco, lembrei-me da sétima. A oitava música que eu gravei, eu acho que foi no Sol Música. Mas também cheguei a ver na MTV, a música dos 18ths, Mamma Mia, uma versão do tema do Zaba, de 1975. Esta versão era de 99, e era então dos 18ths, um grupo que fez muito sucesso, aqui em Portugal foi muito bem acolhido em termos de sucesso. Lembro-me, inclusive, de estar na casa de uma familiar e estarmos a ouvir o disco dos 18ths. Pois é, é uma coisa fantástica. Eu tenho muitas recordações e, aliás, o Boa Tarde no Internet vai ser mesmo um bocadinho para isto, para que eu possa também falar um bocadinho. Gosto de falar sobre mim, das minhas coisas, das coisas que vivi, que experienciei. Isto parece que não, mas 26 anos já há umas histórias para contar, não é? Então, pelo menos a minha vida que foi muito cheia. Felizmente, nesse sentido, foi muito cheia. Então vamos ficar aqui com três temas, disse eu. Recapitulo. Aliás, recapitulo, não digo o terceiro também. Madonna, Beautiful Stranger, 18ths, Mamma Mia E por fim, Sixpence None Richer com o tema Kiss Me. Esta música também gravei na MTV na altura. Aliás, eu gravei na MTV e no Sol Música. É que esta música tinha mais do que um videoclipe e tinha uma particularidade na altura, para mim. Foi que eu não sei como é que eu tinha feito na altura, sei que acabei por deixar a cassete a gravar, mas não tinha como parar, não consegui parar a cassete. Então foi sempre a andar, é verdade, foi sempre a andar e foi tão uma coisa boa, não é? Ou seja, foi, digamos que eu pus-me a gravar a cassete e nunca mais conseguia parar. Gravei umas musiquinhas boas do Sol Música, gravei. O problema é que como não sabia como é que elas se chamavam, pronto, acabei por perder algumas delas. Havia aí algumas que eu gostava de recuperar, mas que perdi mesmo, não faço a mínima ideia como é que se chamavam ou nem, e portanto não vale a pena. Não consegui mais recuperar. De todas formas, ficam aqui algumas recordações destas bonitas músicas. Para já vamos mesmo ficar com estas três. E depois há um breve intervalo, eu volto para a segunda parte com um tema que não faz parte desta cassete. Aliás, não faz parte de nenhuma cassete, mas é um tema que eu gostava de trazer aos ouvintes, que é um tema muito, muito recente e gostava de partilhar convosco. Para já, vamos então ficar com estes três temas. Beautiful Stranger de Madonna, Mamma Mia dos 18s e Kiss Me dos Sixpence None Richer. Até já. Oh,

fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Já cá estamos, é verdade, já cá estamos. E eu então regresso aqui ao nosso Boa Tarde Antena Web para lhe trazer mais algumas musiquinhas que neste caso são músicas. Como é que eu posso explicar? São músicas desta cassete de vídeo, mas nós abrimos com uma musiquinha nova. Days Go By, a música nova dos Offspring. Eu escolhia, não foi por acaso, ela não faz parte de nenhuma cassete de vídeo de longe. Esta é 2012, saiu há poucas semanas, mas a questão é... os Offspring foram uma banda que logo na altura me acompanharam. É verdade, acompanharam logo na altura. E eu então tive este momento, quando ouvi há coisa de duas semanas, quando ouvi a nova música dos Offspring, eu não me recordei de uma cassete de vídeo, quer dizer, ok, recordei-me da terceira cassete de vídeo, mas recordei-me mais até de duas músicas que foram lançadas em 98, ou princípios de 99, e de facto fizeram também muito sucesso. E que eu por acaso gostei bastante então de ouvir na altura, e trazem-me ainda hoje muitas recordações. De todas formas, esta música é nova e é então o regresso de uma banda que eu gosto bastante. E que me traz então muitas recordações. Para ouvir então, aliás, já ouvimos então Days Go By, a música dos Offspring. Agora vamos ficar com mais três músicas. Já não vou exatamente seguir a ordem porque não me recordo já de todas as músicas. Eu pensava que me recordava até à 12, mas pelos vistos não. Só me recordo até à 10, depois ali um saltinho. 13, 14, tento me recordar, volto atrás e digo-vos. Bom, nós vamos até ficar com Fat and Small, Don't Turn Around, Britney Spears com Sometimes e Jamiroquai com uma música fantástica que dá pelo nome de, agora aqui fugiu o nome da música, mas já vou aqui verificar o nome da música. De todas formas, vamos à música então, e eu já lhe digo como é que se chama o tema do Jamiroquai que vamos então escutar. Então estava aqui a ver se conseguia... Kennedy, exatamente, é como se chama a música então dos Jamiroquai que vamos então ouvir, e que faz parte da minha primeira cassete, é a 14ª faixa, já que a 12ª e a 11ª fugiram aqui da minha memória. De todas formas, ficam estas musiquinhas que nós vamos então escutar. Isto é uma pequena medida que vou falando consigo. Vou-me lembrando de várias músicas que, enfim, que passaram por essa cassete. Coisas que ainda hoje, se pudesse, gravava de novo. E se pudesse, até preservava, porque são músicas fantásticas. É tão bom saber que a maior parte está aqui comigo. É verdade. Vamos à música então. Fat and Small com Don't Turn Around. Listen to what I say. Got to turn around. Got to turn around. mais uma que toca já a seguir. Estou de regresso, ouvintes. Pois é, estou de regresso e com mais algumas musiquinhas para vocês. Ora bem, três temas mais que vamos então escutar. Agora já começo aqui a fugir um bocadinho aqui da ordem, porque de facto já há aqui algumas falhas de memória, não é? Já não sei qual é que é a 15ª, não é a 16ª, não é a 17ª. A 18ª é The Sixpence Not Richer. A 19ª é uma música que eu adoro, mas que não sei como é que se chama. A 21ª chama-se La Isla Bonita, mas não é Madonna que canta, não. Não é Madonna que canta, e nós vamos daqui ouvir La Isla Bonita. Já vou dizer como é que se chama o intérprete daqui um bocadinho, mas vamos então ouvir aqui a música La Isla Bonita. Não é tudo, vamos também ouvir Giovanotti daqui um bocadinho. Antes vamos ter os Smash Mouth com Hey Now. Foi a 22ª música. A 23ª foi uma de Giovanotti, então, que dá pelo nome de Dolce Farimiente. Esta musiquinha é bem boa, bem bonita. E é uma música que na altura, em 99, fez algum sucesso, sobretudo em Espanha. E na altura foi mais em Espanha que fez sucesso esta melodia. E eu então vou trazer aqui aos nossos ouvintes estas musiquinhas, ou seja, estes três temas. Eu já vou confirmar como é que se chama o intérprete de La Isla Bonita, que, como disse, não é a Madonna. Mas pronto, para já, vamos mesmo à música. E eu volto então daqui um bocadinho

facciano fino a lunedì. Fare niente, dolce respirare, con il braccio fuori dal finestrino, farsi trasportare dalla riga bianca in mezzo al nero delle strade, stare come un fiore nella pioggia di quello che accade, sentire gli odori, la merda dei procilli, confondersi con il profumo d'erba di infiniti aprili, starsene così come uno sta che c'ha da fare, con il volante tra le mani e il ritmo che ti fa dondolare, niente male, dondolare. Sentirsi come sale, silenziosi dentro un grande mare e starsene con in faccia un sì, fino a lunedì. Dolce fare niente, dolce rimandare. Dolce far vacanza senza viaggi da organizzare, agenzie turistiche, sudori d'aeroplano, dogane e pizzerie sempre più uguali, più si va lontano. Vivere su Marte, cambiare l'atmosfera, respirare ossigeno ed espirare pura primavera, pura primavera, pura primavera, pura primavera. Respirare. Antenna Web, un caso serio nella radiofonia. Pois é, pois é. E já estamos de volta. Devem ter estranhado porque é que passamos logo para a música do Smash Mouth e logo depois para a música do Jabanati e depois por fim então para a música do Suede, o tema Sunshine. Pois é. Ora bem, eu assim que me vi aqui às voltas, ia passar então a música do Smash Mouth, tudo bem? E depois do Jabanati. Neste espaço de tempo não consegui encontrar a música Liza Bonita, a versão que eu tinha aqui pensada, mas pronto, paciência, fica assim sem efeito. Mas pronto, de todas formas, ficou esta música do Suede, que era a faixa número 27 desta cassete. Foi numa altura em que eu não conseguia parar de gravar as músicas, não conseguia mesmo parar de gravar. Pronto, de todas formas, há aqui músicas bastante interessantes que nós aqui vamos também recordando. Pois é. De Britney Spears não há mais nenhuma, mas há uma dos ATB e que se chama Don't Stop e que nós vamos então ouvir. Depois vamos ficar com outras duas musiquinhas que já não fazem parte desta cassete, mas que ainda assim gostava de partilhar consigo, que são outras músicas anteriores, mas que fazem realmente parte da minha história, digamos assim. Depois dos ATB com Don't Stop, vamos chegar com Hello, How Are You, música dos No Mercy. E por fim, vamos ficar com uma música mais calma dos Vargas Blues Band. A música chama-se Sangre Espanhola. São as próximas músicas que vamos então ouvir. Eu até acho que cheguei a gravar essa música mais tarde numa fita magnética, na nona cassete de vídeo, mas já não tenho a certeza. De todas formas, certo, são estas três músicas que vamos ouvir não fazerem parte originalmente das minhas cassetes, mas pronto. Aliás, a do ZTV faz. As outras é que não. Mas, de todas formas, mas é engraçado porque eu estou a falar consigo e estou a lembrar mais algumas coisas que, entretanto, por exemplo, a 24ª música, eu estava a ver se encontro aqui, enquanto estamos aqui ouvindo as musiquinhas, vamos ver se consigo encontrar uma música das Amarguinhas e que se chama Quero Que Me Liguem. Bem, eu não sei se vou encontrar esta música, de todas formas, se não encontrar, por paciência. Se encontrar, ótimo. Mas acho que não vou encantar. Todas as vamos então ficar com estes três temas. O primeiro, Don't Stop, dos ATB. Daqui a pouco chegam as despedidas desta edição do nosso Boa Tarde, não é? Stop. Sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Todo va mal, mi corazón se siente solo y yo no sé qué va a pasar. passar e dá lá. Pois é, estamos de volta, ouvintes, e já para o término desta edição. Pois é, o Manatrandrão vai mesmo ficar por aqui. Eu, infelizmente, não encontrei a música das Amarguinhas, mas já percebi que faz parte, se não estou em erro, do álbum de 1939, que dá pelo nome de Série B, Norte-Sul. Agora tenho que encontrar o disco. Tenho que ver se dá para ir à venda, se ainda se arranja disso aí, para, quem sabe, unir trazer aqui esta musiquinha e matar, finalmente, saudades de uma música que eu adorava ouvir. Mas pronto, não tenho essa música, mas tenho uma música da Mel G, que se chama Words Up, e que também fez parte dessa primeira cassete de vídeo. Por ouvir também a música do álbum, aliás, do filme Filadélfia, uma música igualmente bonita, e que nós aqui vamos recordar. Aliás, a música chama-se mesmo também Filadélfia. E essa música era a número 32 da minha cassete de vídeo. Da minha primeira cassete de vídeo. Lembro-me disso perfeitamente também. Exatamente. Streets of Philadelphia, música de Bruce Springsteen. Antes, então, a MLG, com Words Up, uma música original de Cameo. E vamos fechar com uma musiquinha que não faz parte dessa cassete de vídeo, mas faz parte de uma outra, que também ia trazer aqui. A música de Moby, Why Does My Heart Feel So Bad, é como se chama a última música desta edição do nosso programa Boa Tarde Interweb. Eu volto no próximo domingo, estou a contar consigo aqui mesmo na Rádio Interweb. Tenho então uma boa tarde, já de seguida chega mais uma edição de 60 minutos. Hoje nós estivemos aqui às 19, mas pronto, amanhã vamos, aliás, na próxima semana vamos voltar, portanto, à normal. Este boa tarde é mais boa noite já. De todas formas, fica aqui uma tarde de saudades destas emissões, então, do nosso... Aliás, fiquei com muita saudades destas minhas músicas que me acompanharam e que vão continuar a fazer parte das próximas emissões de Boa Tarde Antena Web. Fique bem, então, na companhia da sua Antena Web. Já decidi, como disse, chega mais uma edição de 60 minutos. Boa tarde, boa noite, como preferir. E... até para a semana. Alright, let's just go for it. Come on, baby. Come on, baby. Yeah. Antena Web. Sintoniza-te. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart my soul